Eu sou o Carlos Galdino. Eu sou o Daniel Pimentel. E hoje temos como convidado Adonai Felipe Nogueira, também conhecido como Adfeno. E vamos lá. Preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada, a questão é complicada. Quero ver a decisão. Já que a gente entrou nessa área de mercado, acho que é interessante falar para o ouvinte quais são os softwares, né, mais relevantes, porque eu aposto com você que você utiliza muito software livre e nem sabia. Primeiramente, gostaria de falar do Blender. O Blender é um software de animação, também desenvolvimento de jogos, modelagem 3D, e é simplesmente o software mais utilizado nos filmes hollywoodianos, ou seja, Shrek, Matrix, os efeitos do Matrix, Shrek, Está Chovendo Hamburgo, foi um filme totalmente feito com Blender e renderizado totalmente com Blender. Então, os efeitos do Matrix, Scooby-Doo, o próprio Sméagol, a modelagem dele foi feita, do Senhor dos Anéis, foi feita com Blender. Então, Hollywood utiliza Blender. Não só Hollywood, várias outras empresas utilizam Blender. E simplesmente, o que é que o mercado, pelo menos as empresas e as grandes corporações, muitas vezes não menciona isso, o mercado empurra, sei lá, os softwares proprietários que existe aí disponível, geralmente 4, 5 mil sua licença, e não dão curso ou divulgam esse software, como por exemplo o Blender, que é muito utilizado profissionalmente no mercado americano, europeu e até brasileiro. Eu acho que é justamente isso, é questão das próprias empresas terem consciência disso, que eles utilizam o software e não dão o devido valor que ele deveria ter dentro desse jogo todo. Outro que eu gostaria de mencionar é, por exemplo, que praticamente todo mundo utiliza, com exceção dos usuários do Windows, que é Shell Bash. Shell Bash foi um projeto do projeto GNU Bash, surgiu na década de 80, e simplesmente todos os softwares, os sistemas operacionais GNU utilizam GNU Linux, né? O próprio Mac da Apple utiliza como padrão o Shell Bash, inclusive o Mac até um tempo atrás utilizava o GCC também, que é o compilador do projeto GNU. Os dispositivos Android que usam kernel Linux também utilizam o Shell Bash e diversos outros sistemas operacionais, até o próprio FreeBSD do mundo já BSD, OpenBSD, que são outros tipos de sistemas operacionais, entre aspas, livres, utilizam também. Uma outra notícia que não fica transparente para a sociedade como um todo, é que grande parcela da infraestrutura da internet usa GNU Linux e muita gente às vezes não sabe. Então, se você navega na internet, você está utilizando software livre. A maioria dos bancos migraram para software livre. Então, temos Banco do Brasil, Caixa, e diversos outros grandes bancos aqui no Brasil e no mundo utilizando em seus terminais e também nas centrais, GNU Linux. E muitos sistemas, inclusive de segurança, são softwares livres e rodam em cima da plataforma GNU Linux. Tem sistemas de supermercados, tem vários sistemas, né, por aí. Pois é, pois é. Tem até sistema de aviação, aquelas letreiras gigantes que fica passando assim, que você vê os nomezinhos das rotas de avião passando. Outra coisa interessante é que o sistema de controle de tráfego aéreo roda GNU Linux. Inclusive, o sistema de controle de aeronave espacial da NASA utiliza também GNU Linux, mais especificamente uma distribuição conhecida por Debian GNU Linux. Porém, eu acho que é interessante notar para os ouvintes que a gente não está necessariamente falando só de software livre aqui. Nesse momento, quando a gente menciona realmente os exemplos onde você, ouvinte, vê algum software livre, a gente não está dizendo que todos eles são software livre. A gente está dizendo que eles têm uma parte que é software livre. E nesse aspecto, assim, nesse grupo, entra também o Android, né? Eu acho que é o sistema operacional para celular mais popular fora dos Estados Unidos. Pois é, e que é de código aberto, mas não é livre. E mesmo código aberto é muito relativo, porque ele é baseado no kernel Linux, tem várias partes livres. Agora, para ele funcionar no seu aparelho celular, é preciso carregar vários drivers proprietários do seu celular, né, propriamente, que é uma coisa que o fabricante do aparelho ou da operadora faz, sempre acrescentando códigos fechados no meio. Mas, a princípio, né, em uma certa porcentagem, ele tem um código aberto. E vale ressaltar que, assim como o projeto Linux Livre, que tenta limpar o kernel Linux para sua origem livre, o projeto Android, que também surgiu como um projeto de código aberto, como foi mencionado, porém carrega drives proprietários, existe uma iniciativa por parte da comunidade, um projeto chamado Replicante, que tenta limpar kernel retirando esses blobs e tornando o seu sistema operacional Android totalmente livre. Porém, muitos drivers ainda não foram aplicados em engenharia reversa para que se possa ter um drive livre compatível. É, e existe até um meio-termo entre o Android e o replicante, que é o CyanogenMod. Tenta tirar alguns aplicativos do Google, né? Tenta. Na verdade, o CyanogenMod, perdão, o replicante, ele é baseado. O replicante, ele usa o kernel do CyanogenMod. Inclusive, eu até perguntei uma vez pro desenvolvedor do replicante. Eu mencionei brevemente para ele que o Android era não livre, que tinha o kernel Linux, né, e que o replicante buscava limpar o kernel Linux, e como eu poderia fazer isso, né? Eu perguntei para ele, porque eu era novato. E daí ele me falou assim: não, não, a gente costuma limpar o kernel do CyanogenMod, porque o CyanogenMod fez um kernel totalmente diferente, baseado assim no Linux ainda, mas é diferente. Esse fez metade do trabalho, né? É, sim. Aí só pode fazer a outra metade. E o legal do CyanogenMod, justamente, porque, como o Carlson falou, ele retira qualquer dependência que você tem da empresa, no caso o Google, como por exemplo o Spire, que é o Google Play. O próprio Google, ele nasceu, ele cresceu basicamente devendo muito ao software livre, né? As ferramentas de busca que fizeram sucesso e dominaram o mundo, elas inicialmente foram feitas em Python, que é uma linguagem que é de um projeto aberto. O LibreOffice e o Firefox também são dois exemplos, embora eles tenham. Firefox aí. É, eles são open source e tem umas certas ressalvas, Prefiro Pricycat ou Epifane. assim. E chegando no Firefox, eu acho que vale a pena a gente falar também que existem vários níveis, né? É meio intuitivo isso, mas é bom deixar claro. Existem vários níveis de liberdade que você pode ter num programa ou numa postura. Existem programas que são totalmente livres, totalmente no princípio do software livre, tem outros que abrem margem para extensões proprietárias, tem outros que utilizam bibliotecas proprietárias e recursos proprietários, embora a maior parte do código seja livre. E por aí vai, tem várias combinações possíveis. O Firefox, ele está em algum ponto cinzento, né, desses. Pois é. É importante notar que o software livre, ele não é comunista, não é anticapitalista, ele não busca censurar a sociedade. A gente sempre costuma frisar isso. As pessoas têm o costume de achar que a partir do momento que elas entram na comunidade do software livre, elas costumam achar que a sociedade deve ser censurada de instalar um software não livre. Na verdade, a gente costuma sempre dizer o seguinte: se você vai fazer isso, faça para você mesmo. Não passe o problema para a sociedade. Porque a partir do momento que você passa a recomendar para a sociedade um software não livre, você está criando o que nós, Nós, ativistas do software livre, chamamos de um problema moral. Bem, a questão do software livre com o Estado é muito importante a gente ressaltar que quando você tem qualquer ausência dessas quatro liberdades que a gente mencionou, ela causa para o Estado, ou seja, para o governo, para o poder legislativo, para o poder executivo e judiciário, para o povo que vota e para até mesmo para o território não geográfico ou extra-geográfico, qualquer o nome que você queira falar, a ausência dessas quatro liberdades, elas criam, então, a falta de soberania tecnológica. A partir desse momento, quando você tem a ausência dessas quatro liberdades, o Estado fica refém, da injustiça imposta pelos donos proprietários daquele software. E com isso você tem, então, uma série de reações em cadeia. Por exemplo, a educação passa, ou a educação e o ensino, eles passam a ser prejudicados porque a sociedade não tem mais como educar ela mesma. Não tem mais como ensinar ela mesma, tanto na questão da educação básica como também no ensino, né? Ensino mais avançado. E, consequentemente, a sociedade também não tem mais como garantir que o software que ela está usando realmente respeita as liberdades. Eu não sei se é o sono, mas eu não entendi direito não, essa parte, viajando, essa parte da sociedade não consegue educar ela mesma. Pode falar mais um pouco a respeito? Porque, assim, por que que a sociedade não consegue educar ela mesma quando tem um software não livre? Porque, por exemplo, vamos supor que eu esteja numa faculdade e eu queira, eu tenha uma tarefa que seja, estudar algum programa de computador. Se o professor me disser que eu tenho que estudar um programa de computador não livre, eu provavelmente vou dizer para ele que é impossível. Porque não tem a receita do bolo, ou porque eu não tenho ferramenta legal que consiga realmente garantir isso para mim. Claro, eu coloquei o exemplo da faculdade, mas podemos colocar algum exemplo de grau menor. Por exemplo, uma pessoa que recém entrou na faculdade, que estava recém concluindo o ensino médio, então ela mesma fica impedida de educar ela mesma, de ensinar ela mesma, perdão, de explorar o que a sociedade mesma. O que a sociedade mesma tem. E tem outras questões também sobre o Estado que envolve a soberania nacional, envolve a redundância de esforços. É verdade. Isso aí a gente vê tanto no, nos órgãos de representação e nas esferas inferiores, né, no, nos estados e municípios, quanto em outros ambientes como escolas, universidades, onde geralmente se investe uma fortuna numa solução que vai atender especificamente uma dessas instituições. Quando essa demanda, a solução para essa demanda, ela é de todas as instituições daquele grupo. Se fossem unido força, né, em um projeto de software livre que atendesse uma, outra que fosse investir, poderia investir na melhora daquele projeto, que aí beneficiaria tanto a primeira quanto a segunda instituição. Pois é, e até a gente sempre discute, né, até que ponto vale a pena você investir num projeto totalmente novo? Será que não vale a pena você contribuir para um projeto já existente, né? E outro ponto interessante de software proprietário que faltou falar, que afeta tanto não só o Estado, mas qualquer cliente de uma empresa de software, é que quando você usa software proprietário, você fica refém daquela empresa. Seja no formato de arquivo que a empresa, que aquele software gera, que é um formato fechado, que outros softwares não conseguem abrir, seja pelo banco de dados, no caso de soluções que envolvam banco de dados, que ficam amarrados àquela solução daquela empresa. E aí, quando sai alguma versão nova, quando é preciso atualizar, por exemplo, no caso do sistema de vendas, se de repente há uma mudança na forma como os impostos incidem sobre o produto, que exigiriam a atualização do software, a empresa fica dependente daquele fornecedor. Se for adotado software livre, se um software livre de repente foi contratado, foi adaptado para atender, qualquer empresa que esteja capacitada a programar na linguagem de programação que o software foi feito vai poder oferecer esse serviço de adaptação. Ou seja, o cliente fica independente, não fica preso apenas a uma. Claro que se o fabricante inicial, no caso do software livre, ainda tiver no mercado e cobrar um preço justo, a preferência tende a ser por ele, porque eles já entendem o programa como foi feito. Mas se ele tiver saído do mercado, se ele tiver cobrando preço abusivo, outra empresa pode ser contratada. Acho que é isso aí. Pois é, existem várias questões ainda relacionadas a software livre, além dessa linha cinzenta. A gente falou, tem os casos de aplicativos web, que aí é uma outra história que traz uma série de outras preocupações diferentes. Tem que ter uma abordagem própria. Tem também a questão dos graus da liberdade, que a gente só abordou a margem, assim, então é necessário observar que quem realmente quiser saber como se envolver com o software livre, como entender os graus de liberdade que a gente observa, né? E quais deles que vocês devem abraçar e quais deles que vocês devem evitar, porque são ruinosos. Bom, além dessas questões, essa luta pelo software livre acabou gerando vários outros questionamentos paralelos. Tem a cultura livre, que é uma outra discussão. Tem a luta por padrões de documentos abertos, tem a questão de patentes. Isso aí são várias outras discussões que em algum momento a gente pode tratar aqui, mais para frente, dependendo do interesse da abordagem que a gente consiga trazer. A nossa conversa sobre software livre, dessa vez, vai ficando por aqui. E vocês querem dar alguma indicação, recomendação, alguma mensagem final? Bem, primeiro de tudo, mais importante, como diz o Richard Stallman, tente. Se você não tentar, se você não educar a sociedade, você não vai saber se você conseguiu um bom trabalho ou não. Segundo, logicamente, o nosso movimento ele tem sido alvo de muita desinformação. Então, a gente realmente pede cuidado, assim, se vocês realmente tiverem dúvida, entre em contato com o projeto GNU, gnu.org, entre em contato com a FSF, fsf.org, ou entre em contato com um ativista que vocês realmente saibam que é de software livre mesmo, que realmente é ativista do software livre, para estar esclarecendo alguma dúvida e, consequentemente, evitando desinformação, porque a gente observa, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, que tem muita gente que anda dizendo coisas aos cotovelos. Então... desculpa, eu achei que ficou meio que subentendido, mas tudo bem. Então, tome cuidado para não espalhar desinformação por aí. Finalizando mais um podcast, então gostaria de agradecer ao Carlson, ao Adfen e a todos vocês que estão escutando. E gostaria de indicar um livro, caso vocês queiram saber um pouco mais sobre o movimento do software livre, como ele surgiu. Free Software. Justamente, eu gostaria de indicar o livro que tem a coautoria do Richard Stallman, que é Free Software, Free Society, ou Software Livre, Sociedade Livre, que fala justamente sobre os conceitos de software livre e de sociedade livre. É um tema bem legal, eu indico. E também eu indicaria que você busque ou corra atrás da sua liberdade e, assim, não venda. Hoje em dia eu vejo muito pessoas vendendo a sua liberdade, vendendo a sua privacidade por facilidades enganosas, entre outras artimanhas que algumas corporações utilizam. Então, verifique realmente o que é que você está fazendo, Tente contribuir, porque com o software livre em si, porque todo mundo ganha, a sociedade em si ganha, todo mundo cresce. Software livre é para todos e é de todos. Então, contribua com o que você puder. Não precisa saber programar, como a gente já mencionou. Você pode reportar, de repente, um erro, ou que a gente chama na computação de bug, ou, de repente, fazer uma tradução, se você é bom em uma determinada língua, seja inglês, espanhol, português, whatever. E também, caso você seja desenvolvedor, tente se aprofundar, verificar, de repente, alguma comunidade, desenvolver, de repente, um software que ainda está em desenvolvimento, que precisa de desenvolvedores. Caso vocês queiram saber, caso você seja um desenvolvedor, ou de repente quer ser um tradutor dentro da FSF, fsf.org, tem as campanhas da Free Software Foundation. Então lá você tem, por exemplo, campanha contra a DRM, que é basicamente um formato que restringe o meio de, vamos dizer assim, de comunicação, né? Que é o Digital Rights Management. Eles têm, por exemplo, campanhas contra softwares proprietários, contra softwares que te aprisiona, como por exemplo o Libre.js, que é para libertar uma linguagem chamada JavaScript, o Security Boot, que foi incluído, por exemplo, em alguns computadores, que permitia somente um determinado sistema operacional proprietário ser executado e instalado nesse computador. Então, verifique nas campanhas que tem, além das campanhas, tem também os softwares que, por exemplo, que a comunidade desejaria que fosse desenvolvido ou melhorado de repente. Então, verifique, tente se enturmar. A comunidade de software livre sempre está de braços abertos, seja internacional como nacional. Então, procure, de repente, alguém que esteja engajado em um projeto de software livre ou internacional. E tente contribuir, nem que seja com a tradução, com uma mensagem, com de repente com a campanha, ou divulgando o próprio software livre, ou usando, que aí você também está contribuindo. E para finalizar, gostaria de dizer que o projeto GNU, inclusive, que guarda, que atualmente guarda os documentos mais importantes sobre a filosofia, estudos sobre a filosofia, realmente, eles estão procurando por tradutores, inclusive na língua portuguesa brasileira. Então, entre em contato. Nós, ativistas brasileiros, estamos se organizando para ver se tem um coordenador que pode nos ajudar, né? Uma pessoa que pode assumir lá também, para a gente poder contribuir. Então, é isso aí. Entre em contato, a gente fica junto conosco, né? Não se separe, né? Mais importante de tudo, a comunidade deve ficar junto, independente do idioma, né? E é isso aí. Pois é, e eu gostaria de contribuir com mais uma frase do Stallman para acrescentar as que o Adonai falou, que é: valorize a liberdade ou vai perdê-la, é o que a história ensina. Não nos aborreçam com política, dizem aqueles que não querem aprender. Pensem nisso. É isso aí, agradeço a Adonai e Daniel pela participação, agradeço a você que está ouvindo. E lembre-se que política faz parte da vida. Até a próxima. Fique agora com um conjunto de complementos do Adonai sobre o tema. É importante notar que o movimento do software livre, apesar de ter esse nome associado apenas a programas de computador, mais tarde foi ganhando outros focos. Um dos focos que a gente costuma objetivar bastante são as documentações. O nome é autoexplicativo. Ela tenta explicar para a sociedade como se usa um dado funcional. Por quê? Porque se eu faço um vídeo sobre um software livre, explicando como é que se usa um software livre, logo esse vídeo também deve ser livre, porque ele é um dado funcional. Dados funcionais que, como o nome já diz, eles exercem uma função prática para a sociedade. Eles têm um fim prático, exclusivamente prático. Assim, temos também outros dados funcionais que a gente foca, como por exemplo, temos os perfis de cores que são usados para impressoras. Por exemplo, se eu tenho uma impressora em casa e desejo fazer um desenho, imprimi-lo da forma com que eu vejo ele no meu computador, eu vou precisar, dependendo da impressora, de um perfil de cor que diga para o meu computador como o desenho vai ficar na impressora, como a impressora vê o desenho. Outro exemplo que é usado pela sociedade, mas ela nem sempre dá valor, são as fontes de texto. Tudo que você está vendo agora na janela que você está ouvindo esse podcast, todas as letras que estão aqui estão sendo desenhadas graças às fontes de texto. Fontes de texto, elas exercem um trabalho prático, uma função prática, porque sem elas a estrutura do que você vê fica corrompida. Você não tem as mesmas funcionalidades que a fonte de texto que foi usada para realmente fornecer o que você está vendo. Além das quatro liberdades que nosso movimento define, Nós também temos dois requerimentos importantes para que um software seja livre. O primeiro deles é que ele deve poder ser usado numa distribuição de sistemas livres. Ou seja, vocês todos, se não sabem agora, vão ficar sabendo, sabem que o Ubuntu não é livre. Então, o único mais próximo do Ubuntu que é livre se chama Triskel. Isso significa que para um software ser livre, ele precisa poder ser usado no Triskel e poder ser feito no Triskel sem nenhum software não livre. Existem exceções aos casos, mas por fins de simplicidade nós vamos deixar a explicação desse modo. Outro requerimento importante é que o software livre não deve impor algemas digitais para a sociedade. Mais tarde nós vamos abordar um exemplo de software não livre, que antes era livre, chamado Firefox. Ele atualmente, provavelmente no futuro vão corrigir isso, impõe algemas digitais para a sociedade. Então, por esse e outros motivos, ele não é software livre. Além de todos esses esclarecimentos importantes sobre o que é um hacker e o que é um criminoso cibernético, nós também temos uma palavra muito importante a dizer sobre o termo pirataria. Quem nunca ouviu falar de um anúncio de cinema ou um anúncio publicitário falando que pirataria é crime e qualquer outro tipo de coisa que você possa imaginar? Nós do movimento do software livre, devido à Liberdade 2, que fala justamente da liberdade de redistribuir cópias das versões originais de alguma coisa, nós consideramos a palavra pirataria como uma certa afronta ao, tanto ao movimento como para a sociedade em si. Por quê? A palavra pirataria, ela coloca os criadores de conteúdo numa posição de reis. Quando você usa a palavra pirataria, você está realmente dizendo que tudo que os criadores de conteúdo ou que os proprietários do conteúdo fizeram é totalmente ético, que não existe nenhum impedimento ético ou moral e, consequentemente, se eles estão lá em cima na posição de reis, todo mundo que está ali embaixo, que não respeitar as regras, está então fazendo um ato imoral. Nós do software livre costumamos usar outros termos, como cópia não autorizada, ou até mesmo um termo mais benevolente, como ser proibido de compartilhar coisas com seu vizinho. Claro que já deve ter ficado meio evidente para vocês que estão ouvindo que a pirataria, ela só envolve apenas o compartilhamento, sem fins lucrativos de qualquer coisa. Então, muita gente diz assim, que pirataria é você vender alguma coisa que não tem autorização, mas na verdade não. A pirataria é só um ato de compartilhamento que nasce de um problema moral que a sociedade experimenta. Por quê? Porque a sociedade foi impedida de compartilhar aquilo e ela, por não saber o que fazer, aliás, é um problema moral, não existe resposta certa, ela, por não saber o que fazer, decide optar pelo menos mal, que é ajudar ao próximo. Nós, ativistas do software livre, tentamos prevenir esse problema moral simplesmente negando qualquer dado funcional que não seja livre ou qualquer trabalho artístico que não garanta pelo menos essa metade da Liberdade 2, que realmente trata apenas do compartilhamento das cópias da original. Além disso, como foi mencionado por mim, inclusive, anteriormente, o trabalho artístico, que não é um dado funcional, ele também é foco do movimento do software livre. Mas, como mencionei anteriormente, ele é como um foco secundário. A única coisa que a gente realmente observa como requerimento para a sociedade ser justa e livre, para o movimento do software livre, é que o trabalho artístico, ou seja, aquele desenho, aquela música que você colocou na internet, aquele vídeo que você publicou sobre a sua viagem não sei aonde, todas essas coisas que não são dados funcionais, elas devem pelo menos respeitar da sociedade de compartilhar aquilo. Agora, esse é o único requerimento que nós temos. Se você vai permitir que a sociedade faça modificações, tudo bem, você permite se você quiser. Se você vai permitir que a sociedade venda aquilo, você permite se você quiser. O nosso único requerimento é que você não cause problemas morais ou éticos relacionados à ausência da liberdade de compartilhamento. Existem algumas exceções também, Mas, para fins de simplicidade, nós vamos deixar a explicação encurtada dessa forma. Ainda sobre as licenças de software, é importante notar que nós, ativistas do software livre, nós enxergamos os projetos não copyleft com certa desconfiança, ou quando eles usam, por exemplo, uma licença copyleft fraca. Essas licenças copyleft fracas, elas têm brechas que não garantem as quatro liberdades tão bem quanto as mais fortes garantem. Além disso, os projetos que não usam licenças copyleft, eles também, muitas vezes, não garantem as quatro liberdades para a sociedade. Então, nós ativistas pensamos duas vezes ou três vezes até antes de assumir uma posição importante no projeto. Até porque, se alguma coisa acontecer, a gente sabe que é o nosso nome que está em jogo. Para quem quer uma informação mais objetiva e técnica, nós ativistas do software livre observamos três licenças de software e uma licença artística como copyleft fortes. São elas: a última versão da General Public License do projeto GNU, a última versão da Free Documentation License do projeto GNU, a última versão da Fero GPL do projeto GNU e, por último, a última versão da licença de arte livre. Claro que, como nós observamos anteriormente, somente fazer o licenciamento não é o suficiente. Não é um pó mágico que você coloca em cima do seu projeto e depois ele fica protegido para a vida toda. Você mesmo tem que ir reforçar a licença da forma que você realmente objetivou no começo. Nós, ativistas, fazemos isso através da colaboração. Tem algumas pessoas que não são ativistas que fazem através do suborno ou que fazem através do convencimento da sociedade em adquirir uma exceção, que eles chamam. Assim você pode, segundo eles, usar aquilo sem se preocupar com a licença. Ou, às vezes, eles fazem isso através de processos legais e isso causa medo na sociedade, por isso que nós não recomendamos esse método. Nós também usamos de processos legais, mas isso é em último caso, nós realmente consideramos isso como último caso. Só para encurtar as coisas, nós trabalhamos com colaboração e não com suborno. Sobre o sistema eleitoral usado nos países, nós ativistas do software livre consideramos o voto eletrônico como uma afronta à democracia da sociedade. É o único dos casos em que nós ativistas somos contra o uso de computadores para as tarefas da sociedade. Após os votos serem registrados com qualquer outra coisa a não ser um computador, nós então permitimos a contagem dos votos por uma máquina e também por um ser humano, para fins de conferência. Nós consideramos o uso de computadores para registro de votos como uma afronta à democracia, porque não há como garantir que a sociedade terá as quatro liberdades essenciais quando ela se aproximar daquele computador ou daquela urna eletrônica. Então, nesse sentido, nós somos contra os votos registrados em urnas eletrônicas ou em computadores, porque você, mesmo tendo acesso à receita do bolo, provavelmente você não vai poder alterar o bolo ou a urna pronta ou o computador pronto no momento do voto, caso você realmente tenha necessidade de fazer isso. Você acabou de ouvir Politcast. Acompanhe as novidades em politcast.info. Envie e-mail para contato@politcast.info. E até o próximo episódio.